abraço, grande querido. Abraço. Um grande Fica culto. Fica com Deus, meu irmão. Amém. Fica com Deus. Bom programa, prece poderosa para você. Amém. E todos aqueles que acompanham a nossa programação. Um abraço a todos aí na Catedral da Pedreira e que Deus abençoe a todos. Vamos embora, Juninho de Brasil. Nós fazemos comentário aqui, depois dessa intervenção do reverendo José Luiz Fonseca na Catedral da Pedreira, na quarta-feira do Santo Jejum, fazemos menção da narrativa relativa a Mara no livro de Êxodo, ali no seu capítulo 15, versículo 22 a 25, em que afirma que os israelitas estiveram vagando no deserto por 3 dias sem água, Juninho de Brasil. De acordo com a narrativa, Mara possuía água, porém era água amarga, o que a tornava imprópria para beber, daí o nome que significa amargura. Mas Deus sempre tem cuidado conosco, sempre Deus tem cuidados com a vida daqueles que lhe são fiéis. E hoje aquilo que era difícil entender naquela época, na época de Moisés, hoje a ciência descobriu que, e a pesquisa nos mostra, sobre as águas de Mara. Ela é amarga até hoje, para aqueles que conhecem, já foram até lá na Cidade Santa. Mas o que ela é, altamente medicinal, sabe vocês, serve para melhorar os batimentos cardíacos, para problemas estomacais, por ser altamente rica em minerais, e um deles chama-se dolomita e magnésio. E ela é 100% potável. Olha aí, olha. Naquela época, Moisés não entendia, e o povo também não entendia, que a água tinha benefícios, porque era amarga, eram acostumados. O tal do costume, não é? O hábito de tomar água doce, como a gente diz. Mas Deus sempre teve cuidado com seu povo. Caminhando no deserto, era normal que as pessoas pudessem ter arritmias, né, batimentos cardíacos acelerados, problemas estomacais. E a água não era de toda má, muito pelo contrário, era água medicinal. Hoje as pessoas vão lá e separam a água lá de Mara para tomar como medicação, como remédio. Mas na época de Moisés não se tinha isso aí. Mas fez com que Deus nos mostrasse mais uma vez que, apesar da revolta do povo, Deus que fez a coisa com tamanho propósito para ajudar as pessoas, e o povo não entendeu, fez com que o povo se revoltasse contra Moisés, que dirigia o povo no deserto de Sur. E depois chegaram até lá e diziam o seguinte, gritavam em voz alta, o que vamos beber? O que vamos beber? 3 dias estamos com sede. É o tal do povo murmurador, reclamador, que até hoje vive entre nós, viu? Até hoje vive entre nós. Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus. O Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou de conformidade com o conhecimento do povo, ficou boa para beber. Na verdade, ela era potável, só era amarga. E hoje a gente sabe que as coisas amargas, bebidas amargas, são ótimas para o estômago, para o intestino, melhora os ritmos da batida do coração, talvez melhore até a pressão. Tanto é que o quinino, muito utilizado aí pelo momento da pandemia do Covid-19, foi muito eficaz para muita gente. Então, Deus não estava errado, Deus não erra. Deus apenas preparou uma oportunidade. Eu quero dizer a você que, apesar de todas as lutas que você esteja passando, não murmure, não reclame. Deus está preparando você para momentos melhores. As águas da tua vida podem até estar, neste momento, amargas. Mas coloca o madeiro, coloca o sacrifício, coloca a cruz de Jesus nesta tua água, na tua vida, e ela se tornará adocicada. Mas nunca esqueça que o amargor do dia a dia aquele mau gosto que você tem das águas amargas, elas servem para melhorar o teu espírito, para purificar o teu espírito e o meu espírito também. O amargor está representado nas lutas do dia a dia, em que as águas das nossas vidas tornam-se amargas de uma hora para outra, através de um ressentimento, de uma mágoa, de um sonho não realizado, de uma intervenção do inimigo na nossa vida que amarga a nossa vida, através das enfermidades, das doenças, tornam amargas as águas da nossa vida. Mas a recomendação foi dada pelo próprio Deus quando disse a Moisés: coloca o madeiro, coloca este galho de árvore aqui. E aqui eu quero decodificar para você e dizer o seguinte: este madeiro significa a cruz que Jesus foi crucificado e foi ressuscitado também. Coloque as lutas, o conhecimento de Jesus que ficaram representados na cruz, para você ver que as tuas águas irão ficar melhor. A vida vai ficar melhor. Você vai caminhar, não interessa quanto tempo. O povo de Deus viveu 3 dias à procura de água, mas quando achou, a vida ficou melhor. Todos nós sabemos que a ausência da água em nosso organismo pode produzir coisas graves, inclusive parada renal, paralisação total dos rins. Mas quando Deus está presente, Ele sempre tem cuidados e providências. A água estava lá, só que o povo não era habituado a beber água amarga. Mas, depois desse fato, diz que o povo judeu passou também a acrescentar na sua alimentação, não está na Bíblia isso aí, mas está nos estudos, nas pesquisas, de que os seus alimentos eram colocadas folhas amargas também. E até hoje, os grandes alimentos são colocados com folhas amargas, que melhora o paladar e é, acima de tudo, medicinal. Eu quero dizer então para você, meu amigo, meu irmão, na caminhada, neste deserto que está a tua vida, você vai se deparar com situações de que você está com sede. Sede de conhecimento, sede de alegria, sede de vitória, mas tudo que você vê é um lago com águas amargas. Todo dia você vê esse desafio na sua vida e você talvez não entenda que este lago de águas amargas na tua vida seja para teu benefício, para tua melhora espiritual e material. Mas se ainda assim esteja difícil para você, não esquece, busca Jesus, que através da cruz ressuscitou, melhorou a nossa qualidade de vida. Ele que está vivo entre nós, nos nossos corações, tornando as águas da vida mais agradáveis, trazendo alegria, prosperidade, paz. Águas amargas não significa fim de tudo, castigo de Deus. Não, não. Águas amargas é benefício espiritual. É benefício para o corpo. Foi relatado aqui que a própria ciência hoje comprova e descobriu que as águas do lago Mara tinham componentes benéficos para a vida daquele povo, mas que infelizmente o povo não entendeu nada, não entendia nada, e por esse motivo reclamaram, murmuraram, foram até Moisés para dizer: agora nos tiras do Egito para morrermos de sede em pleno deserto. A água hoje comprovada, era 100% potável. E tinha um acréscimo de minerais como dolomita e magnésio, que melhoram os batimentos cardíacos, problemas estomacais, problemas renais. Vá aprendendo isso aí, meu amigo, meu irmão. Aprenda com aquele que nos criou, com Deus nosso Pai, que ensinou aquele povo a caminhar no deserto. Caminharam 40 anos, mas tem muitos irmãos caminhando em desertos maiores. 50, 60, 70 anos caminhando na mesma batida, reclamando, murmurando, muitos enfermos, perturbados mentais, pessoas impacientes, ansiosas, depressivas. Talvez, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você precisa beber da água que Deus está te oferecendo. Ainda que seja amarga, ela será benéfica para a tua melhora material, corporal e espiritual. Espiritual, porque você nesta caminhada, você está deletando todas as impurezas que o inimigo colocou na tua vida, ou pelo próprio teu próprio comportamento e atitude, fez você absorver essas coisas malignas na tua vida. Mas Deus está te oferecendo uma oportunidade. A água da vida. E a água da vida está diante de mim aqui. Você pergunta, onde é que está, pastor? Você também tem a Bíblia. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Esta é a água que melhora o nosso coração, melhora os batimentos cardíacos, melhora o nosso humor, melhora os nossos relacionamentos, porque apesar da vida ser amarga, ser dura, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É. Por outro lado, ele diz, vinde a mim vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De outra forma, ele disse àquela mulher, a água que tu me der, a água que tu me ofertas, logo em seguida eu terei sede, mas a água que eu te der, essa tu jamais terás sede. Porque a água que Jesus oferece, a água que Deus nos oferece, é a água da vida. É a água da vida. Ainda que seja amarga, acredite, é para a nossa melhora. Fazem parte dos cuidados de Deus com a nossa vida. Vamos fazer um breve intervalo e na volta continuaremos nesta narrativa na Prece Poderosa. ZYD 204, 95,9 MHz, Rádio Liberdade FM, Belém, Pará, Brasil. Você está decidido a ter uma vida de vitória? Venha participar do Jejum da Vitória. Jesus disse que certas castas de demônio só saem com jejum e oração. Nesta quarta, às 7 da manhã, o povo de Deus se reúne para jejuar e orar. Você vai experimentar uma vida de vitória. Travessa Timbó, 1212 Pedreira. Igreja do Evangelho Quadrangular, 2024, o ano apostólico. Eu vencerei. Senhor, entre agora naquele hospital. Corrente das causas impossíveis. Toda quarta-feira, tarde e noite, às 15 e às 18 horas, na Catedral dos Milagres. Travessa Timbó, 1212 Pedreira. Os homens de Deus estarão orando por você e sua família. Venha participar. Tudo é possível ao que crer. Igreja do Evangelho Quadrangular 2024, o ano apostólico. Da promessa, ninguém vai apagar. Nesta quarta-feira, às 18h30, o encontro espiritual que vai mudar a sua vida. Bênção com sabor de mel. Saúde, prosperidade, bênçãos das famílias. Venha viver as maravilhas de Deus. A marca da promessa. Avenida Senador Lemos 4473, logo após a Doutor Freitas. A marca da promessa, Igreja do Evangelho Quadrangular. Novena de Jeová Jiré, nesta quinta-feira. Homens e mulheres de negócios, micro, pequenos, médios, grandes empresários, executivos, profissionais liberais, artistas, atletas, trabalhadores autônomos, trabalhadores em geral, empregados que têm o sonho de montar o seu próprio negócio, pessoas endividadas e ex-empresários que faliram. Deus vai mudar a sua vida. Esta unção tem o propósito de ungir as mãos de cada pessoa para que ela receba a unção da multiplicação, a bênção da prosperidade. Sua vida vai mudar. Manhã, tarde e noite, na Catedral dos Milagres, Pedreira, Travessa Timbó, 1212. O missionário estará orando por você e sua família. Igreja do Evangelho Quadrangular 2024, o ano apostólico. Sexta-feira é o dia da quebra das maldições, falta de paz, desespero, vida amarrada, perturbações espirituais, feitiçarias, vícios. Tudo isso pode ter um fim. Nesta sexta-feira, o missionário estará ministrando a seu favor. Manhã, tarde e noite. Catedral dos Milagres, Travessa Timbó, 1212, Pedreira. Igreja do Evangelho Quadrangular 2024, o ano apostólico. Atenção, povo de Deus. Neste domingo, Santa Ceia na Catedral da Pedreira. Venha comer do pão e beber do cálice. A mesa, o pão, o vinho também. Todos à mesa da comunhão em memória de Jesus. Comei em memória de mim. 7h50. 10, 15, 17 e 45 e às 20 horas. Ministração, Reverendo Josué Benson, o apóstolo da fé. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Catedral dos Milagres, Travessa Timbó, 1212, Pedreira. Igreja do Evangelho Quadrangular 2024, o ano apostólico. Você está ouvindo a prece poderosa. Mariano Faria. Liberdade e a hora certa. Em Belém do Pará são 7 horas e 36 minutos. Hora certa para você, meu amigo, meu irmão, que está começando mais uma etapa, aproveitando este dia, bênção de Deus na sua vida, que seja o dia da tua vitória hoje, meu amigo, meu irmão. Nós estamos convidando você para os nossos eventos na Catedral da Pedreira. Hoje é a quarta-feira, já estamos aí no prolongamento da quarta-feira do Santo Jejum. Neste exato momento, a palavra de Deus está sendo ministrada no altar da Catedral da Pedreira. Mas durante todo o dia, você que não pôde participar agora de manhã, teremos reunião às 9 horas, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas e às 20 horas. Deus abençoe você. Queremos também fazer um convite especial para os nossos amigos de todas as nossas igrejas do Evangelho Quadrangular. Hoje, quarta-feira, é um dia especial para você que tem um compromisso com Deus. Hoje também marca o início da Marcha dos 10 mil, ali na Catedral Marca da Promessa. Às 19 horas e 30 minutos, toda uma equipe comandada pelo reverendo pastor Paulo Queiroz faz o grande culto a Deus, a novena com sabor de mel, na quarta-feira, na Catedral Marca da Promessa. A nossa saudação cristã a você. Quero aqui aproveitar a oportunidade de abraçar o amigo Bené Lobato, aí na Rua Nova, na sua oficina. Está acompanhando a prece poderosa nesta manhã, juntamente com toda a sua família. As nossas queridas pastores, Thelma Castro Almeida, ali no Santuário da Fé, no Distrito Industrial. Também o Romariz. Muito obrigado, Romariz. Bom dia, Deus abençoe você. Deus abençoe também todos os meus amigos pastores no interior do estado, que sempre estão ligados com a gente. Eu quero dizer para você que se prepare, porque amanhã é quinta-feira, é dia da novena de Jeová Jiré na Catedral da Pedreira. Uma atividade que começa às 7 da manhã, quinta-feira da novena de Jeová Jiré, 7 da manhã, reunião às 9 horas na quinta-feira, meio-dia, às 15 horas e às 19 horas. Então serão eventos importantíssimos, espiritualmente falando, para que você também esteja presente. Toda uma grande equipe de auxiliares do reverendo Josué Bentes estarão à disposição de você. Então, quarta-feira hoje, quarta-feira do Santo Jejum e quinta-feira. E já preparando você para a Santa Ceia do Senhor, já no próximo domingo. A campanha da Santa Ceia na Catedral da Pedreira começa neste domingo. E durante toda a semana teremos nos cultos a Santa Ceia do Senhor. Olha, quero também fazer menção aqui, já foi falado, mas vou repetir, para o Dia do Agradecimento. Dia 21 de dezembro, na Catedral da Pedreira, 6 horas de agradecimento a Deus. Conforme diz o nosso amigo Luiz Fonseca, neste dia está terminantemente proibido pedir alguma coisa. É para agradecer a Deus, é um dia de ação de graças. Ainda não é instituído no Brasil, mas nós estamos marcando este dia 21 de dezembro, é um sábado. Então já se programe com a sua família, com seus amigos, para ir agradecer a Deus. Você tem um motivo, com certeza, suficiente para agradecer a Deus. O fato de estar vivo, isso já é um motivo, grande motivo para você agradecer a Deus pela sua vida. Deus abençoe você. Mas fazemos menção aqui às providências, os cuidados de Deus nas nossas vidas. Deus não nos deixa só. Deus sempre está preocupado conosco, se podemos assim falar, como se Deus se preocupasse. A providência divina para conosco é tamanha que nós não temos a dimensão da grandeza de Deus na nossa vida. E pela nossa ignorância espiritual, tem momentos que nós murmuramos, reclamamos de tudo, reclamamos do calor que está fazendo em algumas cidades no mundo, inclusive em Belém do Pará. Mas imagine você se não existisse o sol. O mundo seria uma eterna bola de gelo. Não haveria condições de viver, a não ser os seres minúsculos que vivem nas entranhas da terra. Então Deus dá a medida certa para cada um de nós. O sol é importante, o calor é importante, sim, para que haja metamorfose, para que haja simbiose, para que haja todos os processos da natureza. É preciso ter sol, sim. Assim como é importante a chuva, como é importante o frio. Enquanto nós estamos murmurando do calor, Tem gente lá no Polo Norte reclamando do frio eterno. Quem mora em iglu, por exemplo, aquelas casas de gelo, nunca vira o sol. O sol aparece lá de mês em mês, né? Aquela penumbra só, mas não aparece na sua totalidade. Nós temos esse privilégio de ter esse luzeiro criado por Deus para nos aquecer e para nos abençoar também. Pois é, e assim era na caminhada. O povo já tinha visto tantas providências divinas na sua vida e de repente se encontraram com o lago mar. Estava com sede, 3 dias sem beber água, os alforges todos secos, não é? Não tinha como beber água e de repente se depararam com a água e logo alguém disse: não, mas não dá para beber, está amargo. Não tem aquelas pessoas que se adiantam aos outros para criar intrigas e fofocas? Pois é, desde essa época já tinha. Alguém disse: olha, Moisés, essa água aqui que tu nos trouxeste para beber não serve para beber, é muito amarga. Tem mau gosto, não serve. Tem gente que adora comer tudo adocicado. Tudo doce, água doce, tudo tem que ter doce, mas o excesso prejudica a nossa vida. O açúcar demais, o sal demais, não é? O trigo demais, tudo isso faz prejuízo em nosso organismo. E Deus sabe a medida certa a cada um de nós, por isso que ele ofereceu àquele povo. Aquele povo vinha comendo no deserto muito pão, né? Amassava, comia na pedra, esquecia tudo e tal. Mas Deus lhe ofereceu um depurativo para o sangue, água amarga. Mas eles não entenderam, então Deus atendeu Moisés. Moisés ficou acuado. E agora, Moisés, que vamos beber? Nos tira do Egito. Lá pelo menos tinha água para a gente beber. Nem que seja aquela água poluída do rio Nilo. Mas eles bebiam água, mas Deus estava oferecendo o melhor para eles, mas não entenderam. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer de bom para a nossa vida e reclamaram. Mas Deus resolveu a situação, porque ele resolve tudo. Tudo, basta apenas clamar a Deus. Moisés clamou a Deus e ele tomou a providência. Simples. Coloca um galho de árvore aí. E Moisés lançou o galho de árvore lá e a água ficou adocicada. Ficou doce. E todos beberam. Encheram seus alforjes, suas vasilhas, e foram beber água. Deus é assim. Deus é assim, não tem ressentimentos, não tem mágoas. Se fosse um homem comum, ia ficar zangado. Puxa, trabalhei uma vida toda para fazer essa água medicinal para vocês e vocês reclamam agora? Mas Deus não. Deus entendeu a ignorância do povo e foi lá e adocicou, colocou a água, não que ela não fosse potável, mas fez com que ela fosse bebível, se podemos assim dizer, e o povo bebeu. Então, meu amigo, meu irmão, fica a recomendação na nossa reflexão aqui. Quando Deus te oferece algo, ainda que seja, não seja do teu gosto, não seja aquilo que você queria e pediu, acredite. É o melhor que Deus está fazendo para você, porque ele já está antevendo coisas lá na frente, na sua vida. Então não reclame, não reclame que atrasou o carro, o ônibus parou, deu prego no meio da rua, né? Você perdeu o horário, você não teve aquele alimento que você queria hoje. Deus está preservando você. Tenha cuidado, não murmure, não reclame. Todo reclamador perde bênçãos. O murmurador, o intrigador, o fofoqueiro, essas pessoas todas perdem a oportunidade da vida e da bênção. Não se zangue se em determinado dia a água da tua vida esteja amarga. Não é todo dia que está tudo às mil maravilhas. É um dia sim, outro não, não é? Dependendo do tempo. As coisas vão bem, depois vão mal, tem dias bons, dias maus. É assim a nossa vida, é a nossa caminhada no deserto para nos purificar, para fazer com que eu e você depuremos o nosso espírito das coisas que absorvemos no mundo. O mundo também contribui para esse entendimento das coisas que Deus faz, mas às vezes entendemos mal, não é verdade? Lemos, mas não entendemos. Muitas pessoas têm a Bíblia, leem a Bíblia, mas não entendem o significado das coisas que estão escritas na Bíblia. É preciso pedir ao Espírito Santo de Deus discernimento para entendermos o que Deus quer fazer na nossa vida. Então fica aqui o recado. Fica o recado. Quando as coisas não derem certo, apesar de tempos você está pedindo, lá no Lago Mar é 3 dias que o povo caminhava no deserto, mas tem gente caminhando mais, esperando beber uma água bem mais adocicada, mais agradável. As dificuldades tornam tua vida amarga? Vai ficar doce sim. Coloca Jesus, coloca a cruz na tua vida. Coloca as verdades de Deus na tua vida. Entende o que Deus quer fazer e a água da tua vida vai ficar melhor. Não se zangue, não se amofine, não se entristeça. A vida vai melhorar se você entender que Deus quer o melhor para você. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em